Kiss your thoughts, man. That's the real world cancer. Boom, boom. So watch your mind, push the button to rewind. Wiggle up, bring it back. I'm rewind. Red over, planet, hemp, the watchman. Tell the fucking racists, be ready to them. Motherfucking racist, motherfucking racist. Remove your hands from my black face. Motherfucking racist, motherfucking racist. Remove your hands from my black face. Planet Hemp na área, 96.1 FM, aí sim, Capitão Caverna junto com Capitão Caveira aqui arrebentando a boca do balão. Planet Hemp aí, sem deixar nenhuma pista, daqui a pouco aí muito AC/DC, né, e aí S.I., Black, Black Island, também a Débora Bezerra da Silva, Racionais MCs, muito Bob Marley, um pouco de Mundo Livre S.A. Esse é o programa Som e Revolução, trazendo notícias diretamente da agência Pulsar também. Seja muito bem-vindo à nossa sintonia. Eu, Capitão Caverna, com vocês, ao lado do camarada Capitão Caveira. Vamos arrebentar a boca do balão hoje e deixar esse programa pra posteridade. É isso aí, gravado sim, ao vivo, em estéreo ainda por cima, rapaziada. É, vai poder acessar no radiolivre.blogspot.com. .com, é 96.1 FM, Rádio Livre Capivara, continua aí, sim, com muito AC/DC, daqui a pouco a gente volta. Ah, antes que eu me esqueça, liga pra gente no 3361-0318 e repassando aqui sim o blog da Capivara, é radiocapivara.blogspot.com, a sua Rádio Livre, a Rádio Livre Capivara, pode entrar que vai estar lá na linha podcast, esse programa ao vivo. Do São Carlos para o Mundo, 96.1 FM, quarta-feira à noite, 17 de agosto, arrebentando, sim, arrebentando com tudo, tudo, tudo, tudo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que coisa mais linda. coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa mais linda, que coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa mais linda, coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa, caminho do mar. Caminho do mar, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Muamba, eu tô vendendo. Muamba, muamba, olha quem vai querer. Muamba, muamba, eu tô vendendo. Muamba, certo. Muamba, olha quem vai querer. Muamba, tô vendendo barato, malandro. Quem vai? Tô levando minha sogra pra vender no Paraguai. Diz aí pra marcar. Tô vendendo barato. O quê? Quem vai? Tô levando minha sogra pra vender no Paraguai. Olha aí, a polícia parou o ônibus para dar uma geral. Quando viram minha sogra, o guarda até passou mal. Entregou os documentos e liberou o pessoal. Quem vai querer? Quem vai querer? Se a sua sogra não presta, e dá ela pra beber, diz aí pra marcar. Quem vai querer? O quê? Quem vai querer? Se a sua sogra não presta, e dá ela pra beber. Se você quer se livrar dessa capeta, é só vir me procurar. Aproveite enquanto é tempo, amanhã vou viajar pra vender. Muamba, eu tô vendendo. Muamba, muamba, olha quem vai querer. Vendendo barato, malandro. Quem vai? Tô levando minha sogra pra vender no Paraguai. Diz aí pra marcar. Tô vendendo barato. O quê? Quem vai? Tô levando.

96.1 FM, Rádio Livre Capivara. É isso aí, ai meu Deus, como eu te quero. Os Mano Black, uhul, arrebentando aqui na Rádio Livre Capivara. Tivemos também o glorioso Bezerra da Silva e Mundo Livre S.A. também chegando aqui, mandando bala na nossa programação do Som Revolução dessa quarta-feira. Hoje, dia 17 de agosto, tudo voltando ao normal. Pois é, tá calor, tá novamente aquele tempo bom de se curtir, de se tomar uma cerveja, de encontrar os amigos, de ouvir um bom som. Você sintonizado aí no Jockey Club, sintonizado até pro lado dos Tangará, pro Douradinho. A turma da Vila Marina também tá sintonizado com a gente, ouvindo muito bom som e também boa informação. Daqui a pouco algumas notícias da agência Pulsar Brasil aí, como o debate sobre o Código Florestal, que é uma questão fundiária. Também vamos ver um estudo que revela a relação entre a soja e o desmatamento e o Código Florestal. É, Código Florestal em pauta aqui na Rádio Livre Capivara 96.1 FM. Liga pra gente, liga aí no 33610318. Pede pra chamar o Capitão Caverna que a gente se apresenta. Escolhe um som, manda um som pra alguém, a rádio tá aí pra isso. 96.1 FM com vocês, vamos pular um pouco pro eletrônico e fique sabendo todos vocês, manos e minas, que não esqueci não, hein? Vamos ter nosso momento rap aqui na pauleira, na pancada mesmo, arrebentando tudo. Mas por enquanto, A-N-I-S-A. Of your dreams, no exaggeration. You trapped in my infatuation. I'm like a wiretap extract from your imagination. Years of love, tears of blood. You was up in club like beers and drugs. Now I'm trapped in limbo with your golden fist symbol to see the soul. Use my eyes for a window. Only if I could escape from this loneliness. The assault of your love is felonious. It was the kiss that broke my narcissist. Still I roam this earth like the prince of darkness. Tipo, um barato que eu acho importante, tá ligado, já que é mandar uma ideia pra pivetada aí, né, mano? Você tá ligado, os moleque... Mano. Eu mesmo, né, mano, vou falar um barato pra você. Eu me preocupo pra caralho no meu trampo que eu tô fazendo, Porque que nem é o seguinte, eu até falo pro brother direto, que eu sou um dos caras que tenho que saber que fala, senão os moleques vão falar, caralho, mano, eu vou entrar no crime também, que é mó boi, o Cascão tirou cadeia, tá, viveu no crime, tá cantando rap, então é mó bagulho. Então eu me preocupo muito nas minhas letras, né, mano? Então acho que você tem que, tipo, dar uma raciocinada em cima das letras pros moleques não pensar que o barato é viver o que você vive, tá ligado? Eu acho que o que você vive é consequência da sua caminhada. Então acho que a molecada tem que ver o que nós vive, analisar e colocar algumas coisas na caminhada deles. Não tudo, né, mano? Você tá ligado? Pode crer. E o rap salva, né, mano? Isso é a prova, né, João? Vai que boi! Cascão, com todo o respeito. Pescando ideia, tira e certo do pisco da vomita. Tropeça na missão, topeira, desacredita. Pinote, foca, corrida. Antigo 12 na rima, da intenção de mular. Se abraçar é tripa, cê zumbi, funk. A batida trinca, pra nós, parasita é zica. Cola que nós espirra, quem se explica toma pica. Deu pé na fita, traíra tá na mira, aperta a fita. Confronto, jamais mosca no ponto, derruba a fita, me monto, disposição, tô pronto pro confronto. No esquiva, toma soco, é raga, falo roubo, seguro, sem pano, Beltrano, ora por socorro. Perifa, favela, morro, pé de break, fim do poço, tandera, zói gordo, apenas dependo do meu esforço, corda no pescoço, crime é criminoso, pergunta pro povo. Entrada na lata, cara, falo tudo de novo, com meu ouvido ouço, é, olho no olho, mané, olha que é, já é, deu pé, de ré, só é, Miguel, o Zé levou pro toco, passa a bola, mata o jogo, borracha do louco, é criminal racional, tô lado a lado com o povo. Falo que vivo e o que rimo. Da lei não deu pro proceder de bandido. Gíria criminal, vem no papel como o Miguel. Não sou tão grande no rap, mostro o meu cartel. Vários manos ouvindo o som, nunca de vacilação. Diferente da gringa, procedimento é no blindão. Firmeza total, como já disse o Brau. Trafico a gíria pro Rio Grande do Sul, passo mal. É tanta informação que a mim é natural. Esse é o astral, vindo o melhor do rap nacional. Família Risen, ó, junto com sabotagem. Ligatio no Brasil, quebrou na gíria com humildade. São de verdade, eu trago lá de Porto Alegre. Ideia de meu campo, eu vi os manos do rap, não puxo break, sempre na ideia constante, metáfora de uma fantástica, é super funk. Rap militante na trilha do rap, um amante com nosso som radiante, ao mesmo tempo intrigante. Gire é assim, vem da rua, se purifica, dentro da nossa cultura, já que som vem na rima. Castão infante, fuia da ideia, complementa. Menino, nessa batida, essa cara arrebenta. Pra enquadrar, dominar, chegar, roubar a cena, sabotagem é compromisso, presta a vereda, problemas, careta, resultado, noite, alucinations. Quem não se consegue ler o meu poema, esquece, prego. Revolucionário sudoeste, estralhada é meu lar. Favela é um bom lugar, beleza, disse. Melhor que o show business, tolice, são ditas, porque nada se vive. Da Guedes, Camarão, Piá, sei que tem requinte. Bambas da orgia, canta lá, tio Bolívar, Jackson, Medici. Em Porto Alegre, o som dançante é o rap, zona pontuária. Longe da quebrada, pé na estrada. Tô com fome, chão, mas nada. Peço aos burgueses, não é frescura, não. Experiência se obteve, ok, rezei na fé. Assim que foi, é. Pensei em várias vezes, não ando a ralé. Sabe como é, o povo, ok, rezei por várias vezes, na fé de Deus. Não sei se errei, talvez não fracassei. Um bom lugar é ser ao rap. Desde breve alguém sabe, um guri de leste oeste, até a Porto Alegre, a zona sul. Tem quem sabe chegar, de Porto Alegre ao BH. Recife é só colar, Marçal, Beto, Renato, valeu por me ensinar. Saquei, o que não vou ser, Cunho, o Stack também, mas aí. Rima forte, lhe mostro, olha aqui. Não basta aqui, beber ou ser, prevalecer, tem que ter um proceder. Vou que vou, na rima assim fazendo voo. Me emocionou, rap toca, bate, pode, pois a mim. Sabotagem, rap vale, sobre o grupo, tudo bom. Pior já teve, agora tá melhor. Sabotagem, LVO, ladrão, saca tró, saca tró, saca tró, saca tró. Castão, Capão, São Paulo, Zona Sul, Jackson, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olhe por nós, senhor, um novo dia. Gíria criminal, rapper da periferia. Pra quem não conhece, terror e pesadelo. Sou um vida louca da quadrilha dos guerreiros. A ira, o ódio, faz parte do inimigo. Não deves, não temes, porque Deus está comigo. Eu no meu peão, de cor fizer o jão. Gambé, cresce os olhos, só que não é roubado, não. Bati o DVC, passagem até umas horas. Mas não devo nada, eu tô saindo fora. Aí, Jaco, sai funk boy, vou sair fora aí, mano. Devo nada pra esse polícia, não. Aí, mano, documento é 2002, certo, mano? Minha habilitação tá aí, o que vocês querem? só porque eu tenho as passagens. Aí, sabotagem, vamos sair fora aí, mano. Aí, fica buia, demorou, mano, vambora aí. Se esse cara quiser, eles prendem nós, firmeza. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Mas não é pagando madeira, assim, é... Respeitando, né, respeitando, é, quem veio me ensinar, entendeu? Então, pra mim, individual, não é pagando madeira pra ninguém, porque homem... É homem pra mim, é tudo igual um ao outro, então é desse jeito, mano. Eu só agradeço a ele por ter aprendido as coisas com ele e caminhado junto que nem o Cascão, trilha sonora do gueto, o ritmo do rap que a gente caminha, respeitando todos, sem querer estar acima de ninguém. Mas aí, Edgar, é o seguinte, mano, os caras também que quiser falar mal, demorou, você tá ligado? Os caras falam mal porque nós não vai colar com eles, né, João? Você tá ligado? Você tem que colar com os caras que é os fortes, os que sabem, é a humildade. Não adianta também, meu irmão falava um barato pra mim, mano. Se você for andar com quem sabe menos que você, mano, anda sozinho. Quem anda em bolo é fermento, mano. Então é melhor andar sozinho. Quietos anos. Tudo igual. América. Justiça. Quietos anos. Tudo igual. Justiça. Pode. Quietos anos. Jesus está por vir, mas o diabo já está aqui. 500 anos o Brasil é uma vergonha. Polícia fuma pedra, moleque fuma maconha. Dona Cegonha entrega mais uma princesa. Mais uma boca com certeza que vem à mesa. Onde cabe um, dois, cabe três. A dificuldade entrar em cena outra vez. Enquanto isso, plebe afogado, anda assustado. Deve estar pagando algum erro do passado. Assalto, sequestro, é só o começo. A senzala avisou, Mauricinho hoje paga o preço. Sem adereço, desconto ou perdão. Quem tem vida decente não precisa usar oitão. Então. Pelo amor de Deus. É, doutor, seu Titanic afundou. Quem ontem era caça, hoje pá, é o predador. Que cansou de seu ingênuo, humilde e pacato. Em papo sul virou bandido e não deixa barato. Se atacou e foi pra rua buscar. Confere se não tá abrindo o seu frigobar. Na sala de estar assistindo um DVD. Com a sua esposa de refém esperando você. Quer sair do compensado e ir pra uma mansão. Com piscina digna de um patrão. Com vários cão de guarda, Hot Valley. E dá uma socialite de favela estilo Cali. Quer jantar com cristal e talheres de prata. Comprar 20 pares de sapato e gravata. Possuir igual você, tem um Fokker 100. Tem também na garagem dois Mercedes-Benz. Voar de helicóptero à beira-mar. Armani e Hugo Boss no guarda-roupa pra variar. Presentear a mulher com brilhantes. Da gargantilha 18 pra armante. Com agravante, a ostentação. O que ele sonha até então tá na sua mão. De desempregado a homem de negócio. Pulou o muro, já era, agora é o novo sócio. Sócio. Você está na 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Liga pra gente no 33610318. É, vamos testar essa potência, vamos ver até onde a gente tá chegando. Ouvimos Otos 500, Racionais MC, também Gíria Criminal com Sabotagem. Essa é pra todos os manos e todas as minas aqui da Zona Norte de São Carlos. Sim, mandando aquele abraço. E pra todos vocês que vão um dia nos ouvir na net. Programa Som e Revolução sendo gravado, é, programa ao vivo que acontece toda quarta-feira à noite. Vai cair com certeza na nossa programação diária aqui na Rádio Livre Capivara. Tivemos também AC/DC, Black Tour, logo no começo, arrebentando tudo. E agora vamos ouvir um pouco aqui direto do www.brasil.agenciapulsar.org. Algumas notícias, uma notícia, uma nota em áudio sobre o debate do Código Florestal, que segundo um dos diretores da SOS Mata Atlântica, é apenas uma questão fundiária. É uma notícia publicada aí no dia 18 de agosto pela agência Pulsar. Para quem não conhece, a agência Pulsar é uma agência informativa de rádios comunitárias e também distribuídas para algumas rádios livres, para todo mundo que quiser. É só acessar o agenciapulsar.org, bota o Brasil na frente para ver o site brasileiro, mas tem no mundo todo, principalmente na América Latina, bombando. E vamos lá, vamos ouvir então a nota em áudio. Aqui é uma entrevista da agência Pulsar. Vamos ouvir as relações públicas da SOS Mata Atlântica, o Mário Mantovani, falando sobre o Código Florestal e a concentração fundiária. Rádio Livre Capivara 96.1 FM, mandando bala. Agência Pulsar Entrevista. Bom, Mário, foi a audiência ontem a respeito do novo Código Florestal. Ah, eu vi com muita preocupação, né? Primeiro porque parece que não teve nenhuma evolução desde que a gente começou essa discussão. Ela não vem de hoje, ela já é desde 1999. E os ruralistas insistem numa estratégia de um tom de uma nota só. Eles falam como se fosse para defender os pequenos, mas fica muito claro que até agora o único que está ganhando são os grandes proprietários. E uma coisa que a gente percebeu, desde quando esse tema sai, né, do Ministério do Meio Ambiente, sai dessa discussão de segmentos interessados, como até os próprios ambientalistas, é que a cada dia se agrega novos valores e novas informações. E talvez por isso o desespero dos ruralistas. Por exemplo, quando o IPEA mostra que no Brasil tem 560 milhões de hectares para 5 milhões de propriedades e que só 60 milhões de hectares estão com agricultura e 200 milhões estão com pecuária e tem 300 milhões de propriedades de áreas que a gente não sabe que estão para especulação, vamos dizer assim. Então fica muito claro que 70% dessas propriedades hoje estão com menos de 4 módulos, né? Fica muito claro do que a gente está vendo com a questão do cadastro rural ambiental que se propõe, é que querem legitimar a ocupação dessas áreas que, na sua grande imensa maioria, são terras públicas, resultado de especulação, coisa desse tipo. E não se toca nesse assunto, é como se isso não existisse. Se fala em nome dos pequenos, de fazer uma regularização dos pequenos, mas com qualquer código que tivesse, não se fala da infraestrutura. Os órgãos ambientais estão destruídos, o governo brasileiro está destruído, o último orçamento no Brasil do meio ambiente, se tirasse todas as regras, nós ainda não teríamos como controle dessas situações. Então, o que ficou cada vez mais claro é que o principal problema ambiental brasileiro não tem nada a ver com reserva legal, com área de preservação permanente. É uma discussão sobre a questão fundiária no Brasil, que agora se agravou de uma forma absurda, de uma concentração de terra. Voltamos à época das capitanias hereditárias. Em relação à proposta do ex-governador do estado do Amazonas, o Eduardo Braga, de premiar com incentivos fiscais aqueles produtores rurais que manterem a sua reserva legal, como está esse debate entre os parlamentares? Ele fala, inclusive, do RED, que é aquele mecanismo que o Brasil apresentou no protocolo da Conferência de Clima, né, que você pagaria para aquelas florestas que estão em pé, para que elas fixassem carbono. É uma ideia genial que, sim, com essa proposta dos ruralistas, não vai conseguir promover, porque os ruralistas querem a derrubada das florestas. Mesmo que eles falam, não, nós consolidamos o que já tem e não se derruba mais nada, é uma grande falácia, não sabe que vai continuar demandando. Hoje, só a expectativa da votação do voto já está caindo floresta no Brasil inteiro, porque querem fazer como área consolidada. O Brasil volta a bater recordes de desmatamento. Não, a SOS, que trabalha com restauração, que já tinha plantado mais de 25 milhões de árvores, hoje não tem demanda para suas árvores, porque todas elas hoje estão para atender essa expectativa de que não vai haver o código. Então ninguém quer mais recuperar nada, ninguém quer mais fazer averbações. Os cartórios estão dizendo que assumiu as averbações, não tem mais uma única solicitação. Então a situação é muito grave. É de especulação promovida por esse grupo que quer destruir. Basta ver que a UDR antiga dos anos 80 está hoje, reviveu na atividade da Confederação Nacional da Agricultura. Então a gente já viu todos os filmes e agora estão sendo revistos com um requinte de perversidade. Aí tá certo. Que Acabamos de ouvir uma notícia aí direto da agência Pulsar, www.brasil.agenciapulsar.org. Ouvimos um debate, um pouco sobre o debate do Código Florestal, que segundo o representante da SOS Mata Atlântica, o Mário Mantovani, é sim uma questão fundiária, e estamos vendo a UDR, sim, a união aí dos produtores, dos ruralistas se unindo e ressurgindo no Brasil, matando uma pá de colonos, um monte de trabalhador rural sendo oprimido. Aí a lei foi aprovada, tá? E o Código Florestal desde maio, mas ainda sofrendo algumas emendas e tá em debate ainda. Vamos discutir muito, porque esse Código Florestal, sim, é apenas uma condição, uma questão fundiária. E você tá no programa Som e Revolução, 96.1 FM. Liga pra gente aí, recebendo várias ligações no 33610318. E pra agradar a todo mundo que tá na área, lembrando que hoje acontece um palquinho aqui da rapaziada da Atlética, a rapaziada que sempre deu um rolê aqui com a Rádio Livre, transmitimos da Copa do Mundo, e o pessoal ficava no churrasquinho, na cervejinha, e hoje vai rolar palquinho aqui na Federal. Vamos colar, vamos curtir, noite quente, noite boa pra beber cerveja. Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, mexe, mexe, Mundo Livre S.A. A arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada. A arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada. Todo mundo mexia, todo mundo requebrava, todo mundo sacudia, todo mundo balançava e cantava. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Quando você para de brincar e mexer, você envelhece. Quando você para de brincar e mexer, a sua barba cresce. Quando você para de brincar e mexer, o seu amor desaparece. Quando você para de brincar e mexer, seu coração, em vez de bater, padece. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe, mexe. Brinque e mexa, pare e pense, brinque e mexa. Irmão, pare e pense, brinque e mexa, pare e pense, brinque e mexa. Pois a vida é bela. Tem gente que não sabe brincar e mexer com ela. Pois a vida é bela. Não sabe mexer e brincar com ela. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Vem mexer. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Vem mexer. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Vem mexer. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Comigo. Anos ouvindo aquele balanço maravilhoso da Tábua de Esmeraldas, que eu comecei a chacoalhar um violãozinho e não parei nunca mais. Agora é só mexer e sacudir o esqueleto. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe, mexe. Não perca, sintonize 96.1 FM. 8 horas e 52 minutos, bombando, chegando ao final da nossa primeira hora aqui no Som e Revolução. Vamos pros nossos 10, 8 minutos finais e depois ficar na aleatória novamente. Mas muito obrigado para você que estava sintonizado, você que está acompanhando o podcast aí na sintonia através do nosso blog. Sim, o nosso blog tá bombando, rapaziada. Entra lá, www.radiocapivara.blogspot.com. Lá tem todos os programas que estão rolando aqui, sempre colocando um post. E a partir de agora, assim que possível, sempre uma gravação também. Ligou pra gente? Não ligou? Então liga agora, 3361-0318. Se tiver a fim de adicionar a gente em Hotmail, em Gmail, essas coisas todas, Rádio Livre Capivara 96.1 FM. Dá uma pesquisada que você nos acha através aqui do blog. Aquele abraço pra todos vocês que ficaram sintonizados. E sim, daqui a pouco a gente volta. Semana que vem estamos aí, toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite até as 9, Som Revolução, Capitão Caverna e algumas participações especiais também do Capitão Caveira aqui na área. Semana que vem, se der certo também, depois do Som Revolução vai rolar o Futebol em Transe. É, telão no Palco Livre da Federal, com transmissão da Rádio Livre, relembrando os bons tempos da seleção. Se a seleção não chega até a final, vamos então torcer pro nosso time, vamos assistir Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, essas coisas mais regionais, mais brasileiras, sempre muito bem regado a cerveja. Você é meu convidado, compareça, Palco Livre, semana que vem, a partir das 9 horas da noite, 9:30, pré-jogo e jogo aqui na Rede Livre Capivara. 96.1 FM, me despeço de vocês com o melhor de Jimi Hendrix. Yeah.